a equipe mais tranqueira da internet. Pois não. O Negão é muito foda. Como te chamas? Papacu. Chamavas? Caralho! Madre mía, e agora? Agora vou te fuder! Começa agora, Curva de Rio Podcast. Finalizando todas as comemorações do Curva de Rio, vai lançar esse último episódio do especial de aniversário, que é um apanhado do melhor do Curva de Rio que não foi ao ar, certo, Matheus? É muito padrão você ouvir em outros podcasts quando faz um ano, sei, tipo, os melhores momentos. Vários podcasts fazem isso, não só podcasts, né? Vários programas fazem isso pra comemorar. Tipo, ah, o que aconteceu de mais legal em todo esse período de programa? Não, Curva de Rio não vai ser igual. Basicamente, a gente vai pegar tudo que não... Tudo não, né? As melhores partes do que não foi ao ar nesse um ano de programa. Tem material pra caralho, amigo. Sim, puta que imagino, pariu. Cara, qual foi o trabalho que você teve pra fazer isso? Quantas horas de escutando? Indiretamente, já tinha montado esse programa sem saber. Porque sempre que eu editava um programa nesse um ano e, tipo, alguma coisa eu tinha que tirar, mas era engraçado, eu não cortava. Eu jogava o arquivo numa pasta. Que chama simplesmente arquivos não usados. Sei lá, pra fazer uma vírgula depois, eu só ia deixando com dó de jogar fora, porque não cabia no programa. Sagaz, então, você foi deixando tudo lá reservado. E não tinha ideia, né? Aham. Uhum. Aí veio a ideia de fazer um programa com esse material. Sabe aqueles extras que vem no fim do programa? Sempre com essa trilha que tá tocando no fundo agora, né? Guitarrinha que sempre toca nos extras do Curva de Rio, é basicamente uma hora só de extra, só desses extras, só que nem os extras foram horas voltou aí, só realmente aquilo que nunca apareceu. Tem desde a punhetologia do Negão. Tem discussões sobre regras de gravação com o nosso amigo Bruno Aldi, tá no programa também. É muita coisa. Tem áudios pequenos, áudios grandes, discussões filosóficas sobre por que não mudar uma vida no Candy Crush, sobre o tamanho de uma fita do Super Nintendo. Tem... Cara... Nossa, falando do Tony Hawk, né? Tem, nossa, puta, cara... Tem um monte de coisa. É muito material que não foi jogado fora pra ser usado aqui. Bacana. E é legal essa edição especial que você fez, toda especial... Nesse clássico do cinema nacional, né? Exatamente. Porque isso já seria muito diferente, né? Agora imagina isso fazendo um... É mashup o termo que pode ser usado nesse caso? Eu não sei, eu não entendo os termos gringos pra esse tipo de edição. Mas intercalando com todas essas frases, vocês vão ouvir na íntegra um pistoleiro chamado Papaco. Esse clássico do sistema nacional. Esse grande clássico do sistema nacional. Cara, se tivesse uma classificação indicativa pra esse podcast, estaria entre 70 ou 90 anos. Décadas, tipo. Talvez. 70 ou 90 décadas de idade. Acompanhado dos pais, talvez. Pode ser. É bem possível que sim, cara. Mas enfim, vamos parar de delongas, vamos direto pro episódio. Espero que completemos depois disso mais um ano, que Curva de Rio seja eterno, enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Exatamente, galera. Eu agradeço muito por vocês terem ouvido aí a gente nesse um ano de programa. Daqui a 2 dias é o aniversário oficial, mas quem se importa com o aniversário oficial? Esse ano é bissexto, então tanto faz. Esse é o mês do aniversário, esse é o programa de aniversário e... Parabéns, galera. Valeu. Pra segunda temporada, teremos a participação do Bruno Aldi com o mesmo título, né? Não só ele, mas tudo bem. Vamos lá. Por Dios, hombre, tenga piedad de un pobre diablo como Pancho. ¿Es Pancho Villa? No, soy Pancho Favela, pero no me mates. ¿Y quién falou en matar? Não vou te fuder com o revólver, mas com a pistola. Minha rola é obesa também, seu filho da puta. Vamos logo, é nada, é nada essa porra aí. Eu nem consigo levantar da cama. É doença, não. É doença. É doença. Elefantíase. Sabe, saco inchado, elefantíase, seu bosta. Ai, Deus meu, o que eu ia ser? Ai, pobrecito de mi culo. Ai, também com um revólver atrás, que não dá. Ainda bem, compadre. Antes tomar el culo vivo do que morir com todas as pregas no lugar. Raquel. É, isso. Ela também, eu também conhecia. Inclusive, um joguinho pra Super Nintendo da Marvel tinha ela. Ah, o penúltimo chefão. Sério? Sério. Pra Super Nintendo? Pra Super Nintendo. Era Marvel War of the Gems. A Guerra das Gemas. Marvel Ultimate Super Hero War of the Gems. Você vai jogar um Capitão América, Homem-Aranha, Wolverine, Hulk e Homem de Ferro. Bom jogo? Bom jogo, cara. Bom jogo. Impressionante como... Tinha tanta fase numa fita de Super Nintendo, mas tudo bem. Qual a capacidade de uma fita de Super Nintendo? Eu não sei, cara. Eu sei que o processador é 16 bits. Uhum. Agora, capacidade de memória, literalmente, eu não sei. Deve ser maior que um disquete. Ah, um disquete, você diz um quadradinho de um 4x4? 14 mega? Isso, um disquete de 3... Ah, eu imagino que sim, cara. Memória de um cartucho de Super Nintendo. Cartucho do Commodore 64. Não tem um valor em gigas ou em mega exato, mas já tentaram piratear cartucho Super Nintendo e colocar em mídias físicas, e o maior ocupou 1,7 giga. Caralho! E aí vai desde 100... Não. É, desde 400 a 500 mega. E não que tenha a capacidade dele, mas tipo, tentaram transportar tudo que estava salvo nesse cartucho para um HD de fato. Uhum. E o maior que conseguiram saiu com 1,7 GB. Que era... Não fala que qual era o cartucho. Caramba. É bastante coisa. Assim, eu já imaginava que era uma coisa assim, acima de 300 então, mega, que tá. Porque... Mas é bastante coisa pensando no nosso modelo de dados atual, né? Eu acho que ele não era configurado em megas ou giga. Acho que ele era configurado de alguma outra maneira, cara. Não é possível. A memória do jogo mesmo, sabe? Olha, se eu tivesse estudado na faculdade, provavelmente eu te diria que existe de alguma outra forma. Mas uhum. Sabe, não existe, cara. É isso. Não. É que assim a gente lê, os computadores leem assim atualmente. Aqui, eu tô pegando outra parada, mas fala só do console, não do cartucho em si. Isso é estranho. Muito estranho. Mas eu imaginava que assim, o mesmo convertido daria uma medida bem alta, porque antigamente tinha aqueles jogos que você comprava e vinham 16 disquetes pra sua casa. Sim, sim, sim. E eles não tinham som, né? Porque, assim, tinha até aquele som bem... aquelas musiquinhas bem... sintetizador, composto de 8 bits. Isso, é. Mas é, por exemplo, uma voz, diálogos, por exemplo, não tinha, né? Não tinha. Seria muito pesado. Ah, aqui, ó. O ponto de ter tanta memória dentro é que a velocidade para ler o chip direto é muito mais alta do que você colocar em uma mídia de dado. Por exemplo, esse cartucho não é como se fosse um CD que vai ser lido por um laser ou uma fita que vai ser lida por um imã. É como se você colocasse... É como se fosse um pente de memória RAM mesmo, que cola direto na máquina. É basicamente é isso, parando pra ver, né? Ele é um pente de dados. É por isso que há tanta coisa. Não é um pente regravável, com dados fixos. Ah, faz sentido. É. Mas bem que até aí o pendrive também é um pente de dados, mas a memória flash, que é muito mais novo também, né? É completamente diferente. E a memória flash tem que funcionar por bateria e tal, é foda. E tem a questão de ser regravável também, né? Ele tem que... Sei lá. Suporta muito mais estresse, né? Do que uma fita, por exemplo, que os dados estão lá e não vão ser alterados nunca. Sim, sim. Se você já pegou um desse cartucho, parece muito pedaço de papelão misturado com silício. Porque eu acho que era papelão misturado com silício. Você desmontou alguma fita? Algumas vezes. Dá câncer, você sabe, né? Ah, cara. Tanta coisa dá câncer hoje em dia. Bluetooth também dá câncer, sabia? Por isso que eu deixo meu desligado. Wi-Fi também. Será que é a nossa mercadoria? Jane disse que o cara havia desbaratinado. Não custa nada conferir. É sério que tu me adicionou ao seu círculo? Eu não sei o que você quer dizer com isso, não, cara. Chegou aqui o convite no Google Mais? Ah, sim, eu te mandei o convite no Google Plus. Colocar aqui, ó. Mandei. Pronto, tô no seu círculo agora. Isso é muito chato, né, cara? Eu já tô no círculo do Matheus faz algumas semanas já, agora tô no seu. Sem parar, né? Ah, não. Algumas semanas sem parar. Até o talo. Sim, Rafael. Até o talo. Você me adicionou ao seu círculo, mas eu não fiz isso, cara. Vocês estão ouvindo a chuva desgraçada que tá aqui? Não. Sério? Não. Agora você tá em dúvida. Agora eu fiquei confuso. Bem confuso, eu diria. Ok. O que será que ele quis dizer? Tá chovendo aí? Água. Eu não perguntei o que é esse animal, eu perguntei se tá chovendo. Fala direito comigo, cara. Tá chovendo? Fala direito teu caralho, mano. Meu irmão. Tá chovendo também. Vocês estão brigando? Não, caralho. Não. Eu e o Felipe brigando, velho. A gente só se trata com amor, só. Só. E carinho. Tá bom. Só. Assim, ó. Tapa na cara. Ah, eu vou ser que tá falando. É. Que carinho é esse, galera? Isso aí. Não, é sério. Tá chovendo por aí? Eu tô perguntando, tá? Tá sim. Então essa porra tá vindo daí, porque aqui ainda não tá chovendo. Essa porra. Vai chegar aí, cara. Vai sim, certeza. Mó é meio atrasado, mas as coisas chegam de boa. Vai se fuder, velho. Vai se fuder, cara. Porra, mano, deixa Mauá, velho. Geralmente a chuva vem aqui primeiro. Nem a chuva não pode vir aqui primeiro, velho. A chuva já tá agitando Mauá, né, velho? Porra, já, né, velho? Evita, ela faz assim. O que isso aqui quer dizer? BRB. BRB? É. Brazilian Butts, acho que é isso. Significa volto já. Ah, é verdade. Olha aí, cara. Porra, parabéns, hein, Rafa. Faz sentido, cara. Faz? Acho que faz, cara. Me explica por que faz sentido. Porque acho que é alguma coisa de back, aquele B do final, né? E é uma plaquinha, né? Deve ser um aviso mesmo. Se você passar um mouse em cima da plaquinha, ela mostra o significado. Sério? Olha aí. O macaquinho aparece macaco, por exemplo. Be right back. Porque macaco... Seja certo atrás. Seja certo atrás. É verdade, cara. Eu quero... Mano, eu queria ser um professor de inglês. Só pra vocês na sala, cara. Não, aí tá errado. Não, cara, tá certinho. Mas tá certo. Be right back. Ai, cara. Merda. Ou então ou pode... Ou certo voltando. Ou então o certo é atrás, né? Tipo... É. Ou esteja bem atrás, né, cara? Esteja bem atrás. Cara, quer dizer que de Back to the Future é de costas pro futuro? É. Olha aí, hein? Olha só, que merda. Eu lembrei do Rei Leão. Tem uma hora que o Timão fala pro Simba. Se a vida der as costas pra você, vida... Mas você manda a bunda dela. Não. Cara, eu não sei qual Rei Leão que você assistiu na sua casa, na sua infância. Mas já não bastava. Já não bastava o Timão e o Pumba morarem sozinhos e criarem uma criança que eles adotaram depois. Você ainda vem me falar uma coisa dessas, Zé? Eu queria assistir a Rei Leão, uma aventura na África. Algo assim, cara. Uma aventura na savana. Vários negão, pá. Ou então, Não. O Rei é Leão, né? O Rei é Leão. Eita. O que foi? Foi. Ou tem alguém praticando tênis aí, ou o bagulho tá foda. Esse é o bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Um momento, amigo. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Galera, da onde? Genópolis. Meu Deus. Isso aí, velho. Por quê, mano? E apresente suas filhas. Eu tenho interesse em entrar pro judaísmo, tá? Eita, mas pelo menos de casamento. Apresente-me suas filhas. Caralho, velho. Manda aí várias pecas judia, tá ligado? Nossa, não é golpe do baú, é golpe do bar mitzvah, né, velho? Caralho, velho do céu. A gente vai perder tanto ouvinte. Tá, puta que pariu. Fica assim com cerveja, cara. O Matheus corta essa. Manda todo mundo pegar trem e vazar fora daqui. Aí corta essa, por favor. Sujeira. Que merda, cara. Judeus, deixa eu casar com as suas filhas. Eu conserto o vazamento de gás. Eu sei trocar muito de chão. Cara, é foda. É triste. Aproveita quando você tá ouvindo esse episódio enquanto ele tá sendo feito, porque ele nunca vai pro ar, velho. Isso é muito triste. Você não tá entendendo o que saiu daqui hoje, velho. Tem que contratar um advogado, tá ligado? Você não tem noção do que saiu aqui hoje, cara. Caralho. O nível foi alto, cara. Foi só chamar o. Quando eu parar, o Felipe podcast, cara, fudeu. Quando eu parar, eu vou até tomar um banho, cara, de tão sujo que eu tô, cara. Caraca, vocês são foda, velho. Ai, que merda, cara. Ninguém aqui faz advocacia, né, velho? Faz advocacia. Puta que pariu, né, cara? Vamos colocar mais um tópico só, porque eu vou ter que fazer alguns cortes desse programa. Algum. Então vamos colocar uma gordurinha pra poder completar uma hora no fim das contas. Caraca, cortes. A caloria vai subir, cara. Que... É, vão ser muitos cortes, cara. Já infartou, já, cara. Ah, já era. Vamos que lá. Levas nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Ok. Eu pensei que a minha fosse ruim. Subiu a música, né? Tá subindo, né? Não sei, cara. Vamos ver. Será que subiu mesmo? Filho da puta do editor, né? É sempre assim, né, cara? Sempre. Pois é. Enfim. Acho que desceu a música já, então. Já desceu a música, já desceu. Desceu. Moço! Não me abandone aqui. Me leva com você. Eram seus conhecidos? Meus maridos. Porra! Tudo isso? E daí? Sou mulher até debaixo d'água. Rola pra mim, tem que ser por metro. É vivendo que se aprende. Vamos embora. Mas não me comprometa. Meu negócio é outro. Por mim, tudo bem. Eu não tenho nada com isso. Cada um dá o que é seu. Eu só ia falar que a retirada de Saigon no final do Vietnã foi em 75, então ele tava assim no Vietnã. Bom, ok. Obrigado, Felipe, por esclarecer essa... De nada, disponha. Kaique, por favor. Como é seu nome? Linda. Não parece. A gente já tá bastante tempo falando disso já. A gente tem que... O 4, 5, 6 a gente vai resumir numa só. Pera. Vamos... Desculpa. Vamos antes de a gente passar o filme 3 lembrar... Pigarro tem que pôr no mudo. Põe o mudo, pigarro. Foi não, mal. Pigarro é que isso não vai gravação. Pra gravação, cara. Foda-se. Isso não vai pra gravação. Eu ouvi pigarro no mudo. Só porque eu sou de Mauá tem esses boicotes com essas paradas. Vão se fuder vocês, branquelas. Calma, cara. Que isso? Calma. Caralho. Material pra extra, foda isso agora, velho. Eu só zoei o Raí, cara. Caralho. Calma aí. O Raí e o Rafa, calma. Tomar no cu, porra. Que é quase a mesma coisa, né? Dá o cu igual, normal, velho. Puta, corta. Aliás, só fazer um comentário aqui, cara, rapidão, off, bem off. Eu vi uma foto no Facebook do maluco que era uma manchete falando que o Anonymous tinha feito alguma boa ação, alguma coisa assim. E um cara comentou, cuidado do Brasil, ninguém cuida, só quer ficar fazendo essas boas ações aí. Aí um perfil do Anonymous postou embaixo, olá, amigo, e falou o nome do cara, e começou a falar assim, é melhor você tomar cuidado com a sua vida, tal, porque você mora no bairro tal, na cidade tal, no estado tal, e é melhor você começar a usar seu cartão de crédito direito, senão você nunca vai pagar essa sua dívida do Itaú que você tem. Abraço. Não. Eu falei, caralho. Falou um site de pornografia infantil que o cara acessava ainda, não sei se você lembra disso. O cara foi no Facebook e abriu o Serasa. Mano, eu falava bem, agora. falava assim. 5 minutos, cara. Não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Morou? E aí, qual é? Eu falava, vamos sair do computador, vamos ver a luz do sol, que é uma merda, mas vamos ver como é que é a luz do sol, como é que é? Eu mandava assim, eu quero saber quem é que transa nessa porra. Eu quero saber quem é que transa nessa porra. Charo tão bem massa. Até o talo. Até o talo. Aquilo é muito bom, cara. Que bomboa. Que bomboa, porra. Oi, Felipe, se foge aí. Que garra, tá tomando cu, cara. Quem golpeia a porta? Sou eu, Pancho. Entra. Viva, sapato. Viva. Galera, eu vou fechar a janela aqui, mas tá chovendo, então eu vou ficar fora uns 2 minutos. Os 10 segundos. 10 segundos? Eu falei errado, porra. Caralho, é com porta, né? Ele mora numa represa. Tem que acionar o negócio lá. Começa a fechar a janela. Isso é maneiro se o Matheus colocar esse som de com portas fechando agora. Caramba. Demorou mais de 2 segundos, cara. Porra, Caio. Na janela, mano. Não é tão difícil. Ele aproveitou pra dar uma cagada, né? Daqui a pouco chove aqui então também. Puta que pariu. Dá uma pra no varal. Ah, foda-se. Como tá chovendo na casa do Kaique? Aqui não tá chovendo, velho. Cara, vocês moram tão próximo do outro, não, né? Daqui a pouco vai, vai chegar aí a chuva. Aonde que você mora, ô Rafa? Ah, não vou revelar pra você, não. Vai saber o que você quer. É perto da... Eu vou comer seu cu, seu filho da puta. Cusão. Que isso, cara? Sabe... Sei. Sim. Sabe onde ela mora? Mais ou menos. Eu moro um pouquinho antes da casa dela. Ah, não, eu tô ligado. Uma vez eu passei com um moto lá perto. Foi até quando a gente foi na casa daqueles amigos de vocês. Como é que mandei? Ah, sim, sim, do... Ah, isso. Tá. O bosseto. Não, não. O loirinho lá. Mas ele é firmeza. Depois... Ô Kaique, você voltou, cara? Caralho. Kaique, foi dar um cagão mesmo, velho. Foi deixar um negócio lá no banheiro, velho. Foi ter um fit. Ainda bem que não sei o que é dito isso aqui, velho. Pois é, né? Vocês viram? O Sabá anunciou a turnê de despedida deles de novo. Tá, cara, eu acho que dessa vez o Ozzy morre, cara. Então, ó, aliás, Matheus, vai tomar no cu, cara. Caralho, cara! O cara morreu pois mesmo, é. Rafa! Eu vi. Que porra é essa? Mano, esse ano vai ser foda, velho. Esse ano vai ser foda. A Hebe morreu esse ano, né, mano? Cala a boca, velho. Pô, cara. Jesus morreu esse ano, cara. Viu crucificado, você viu? O chorão do Charlie Brown, cara. Nossa, eu sei. É, cara. Não, sério, mano. Esse ano vai ser foda, cara. Sério, mano. Vai morrer um monte de gente que nunca morreu antes, vai. Né, mano? É. De novo. Tá, já que aí tá cagando, vou dar uma mijada. Eu vou demorar um minuto, exatamente, tá? Conta aí. Um minuto. Mano, vamos falar alguma coisa constrangedora pro Matheus só ouvir quando ele for editar isso aqui? Vamos, é. Cara, o Matheus deve estar dando muito cu lá no sul, cara. Certeza. Até sangrar, né? Até sangrar, cara. Até sangrar! Até o talo. Muito foda. Matheus, você vai estar editando esse programa, você vai olhar pro seu lado agora pra perceber que a janela vai estar aberta. E você vai fechar essa janela. Ou você vai pensar, não vou fechar não, porque o Rafael tá falando isso. Aí você vai entrar no puta num conflito interno. Eu devo ou não devo fechar a janela? Ele vai fechar, porque a gente tá mandando. Exatamente. Ou não vai fechar. E agora? O que você vai fazer, Matheus? Voltei. Voltou? Matheus saiu também. Por quê? Tô aqui. Okay, você foi comprar uma cortina nova pra fechar a janela também, né? Não é, cara. Eu acabei. Tinha umas formigas aqui, eu acabei varrendo. E eu não tenho que dar satisfação pra ninguém. Vai tomar no cu. Você não foi cagar, não, né? Não, cara. Fala a verdade. Eu tô falando sério. Ó, vai se fuder, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, não. O cu é seu, né, cara? Você faz o que você quiser. É se dá o que você quiser, cara. Vamos seguir aí no quid, então. Pera aí, tem a janela. Tem uma formiga no chão. Deixa eu varrer. Por quê? Ô, arrombado, tinha várias formigas. Eu tive que varrer porque tava sujo. Ah, ô, Felipe, pode tomar no cu. Meu Deus. Tá, vou ficar de boa. Segue no clube. Não, senhor. Ele que me agarrou. Ele me fodeu. Mas me fodeu sem vaselina. Se me quitou as pregas. Ficou tardando tanto, pelo tanto. Como se tivesse passado pimenta. Que merda. E eu não te digo que dar o culo é coisa de macho. Tens razão. Como é duro sentir a triste dolor de uma saudade. E agora? Eu quero a mercadoria. Agarra Sancho e Mancho. Ajeita o homem. Ele não pode ser tão furido assim. Está bem, patrão. Com permisso. Viva Sancho! Muito estranho. Viva! Churro criptoniano. Que acaba virando super-herói, velho. É. Pois é. Se bem que na Marvel até pato vira super-herói, então na DC não... É, teoricamente o Howard não é um super-herói, ele é só um personagem de uma história em quadrinhos. É, ele não entra na categoria de super-herói propriamente dito. Entendi. Caralho, tem um cachorro latindo pra porra. The Legend of Super Pets. A lenda dos... Não, a legião não é de lenda, é de legião mesmo, tipo grupo. Legend é de lenda, cara. Não, Legion. Ah, Legion. Legion of tá. Super Pets. Achei aqui a imagem. Se pá, animais, super-heróis vão ficar obsoletos logo, velho. Sim. Aí fica aquela dúvida, eles são bichinhos de estimação dos super-heróis ou eles são super-heróis também? E são de estimação do Super-Homem. Ah, do Super-Homem. Só do Super-Homem, sim. É antigaço isso, acho que nunca nem vi no Brasil isso aqui. Só no desenho mesmo. É, o desenho, né, que era só do Krypto. Eles só pensavam, parece, num... Eles não falavam, tipo... Porra, assim, falando de um animal, só pensar já é uma puta de uma coisa, cara. É um ponto. Cavalo, cachorro... O que é esse bicho aqui embaixo? Eu não sei, cara. Eu tô olhando outras imagens, só tem o gato, o cachorro, o cavalo e o macaco. Caralho. O que você quer? Tem um crossover da Legião Super Animais, de Super Animais de Estimação, com coisa, do Quarteto Fantástico. Um crossover Marvel DC. Cara... Por quê? É, porque... E o nome do quadrinho é Animal Control. Que bosta, cara. Eu não tenho o que dizer, sinceramente. Não, isso é muito bizarro pra mim. Cara, muita droga que rolava nesse estúdio aí de muita de quadrinho. Droga. Muita droga. Eu fico imaginando o cara chegando no chefe dele. Eu tenho uma ideia. Fala aí. Vamos fazer os bichinhos de estimação do Superman? Aí para o cara falar, ah, vamos, né? É, exatamente, cara. Tipo, será que tem uma reunião pra decidir se vai rolar ou não? Ou simplesmente o chefe pega e fala, faz lá que a gente publica. Como será que funciona isso? Meu amigo Papa Defunto, esporro-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros. Como vão os negócios? Mal, muito mal. Mas com a sua chegada, aposto que as coisas vão melhorar. Já arrumei dois clientes? Espero que fique por aí. Já estou com o dedo cansado de tanto puxar o gatilho. Eu também sou o dono do salão. Você é meu convidado. Tudo por minha conta. Vamos indo? Uhum. Não ia funcionar, vou explicar por quê. Vamos lá. Harry Potter se passa numa escola. Qual que é o nível de educação na África? Opa, calma aí. Aí são critérios diferentes. Lá não é uma escola. Eu vou ser uma parada, Rafael. Ah. Desculpa aí, Felipe, só um pequeno detalhe. Você não pode dizer que não tem nível de educação é baixo na África, porque, por exemplo, Hogwarts tá abaixo do MEC? Eu acho que não. Eu também. Então o nível de educação em Hogwarts é zero, tá ligado? Porque não tem... É, pô, você não tem critério pra poder medir aquele tipo de educação, entendeu? Porque tá não bom, é uma educação... Vamos lá, então. Eles vão pra escola de trem. Tem transporte público na África? Quem precisa, cara? Tem, mano, mas lá não precisa, cara. Sei lá, cara. Mano, os caras correm demais, velho. Você é louco? Você pode montar um elefante. Foda-se. Não, isso aí é na Índia, porra. Na África eles não montam elefante. É, eles comem, né? Porque falta comida. Caralho, Matheus. Caralho, coitados dos caras, velho. Desculpa, nem cara. Nem tem tanto assim, mano. Tá bom, essa aqui vocês não vão conseguir refutar. A primeira noite em Hogwarts tem um banquete. Ok. Tá, esse é um 1-0 pro Rafa. 1-0 pro Rafa, vamos pro próximo. Perdeu. Cara, sério, cara, galera, isso galera é do Humaniza Redes não vão gostar nem um pouco disso aqui, cara. Isso é pesadíssimo. Que bosta, cara, que bosta. É tão pesado quanto os elefantes cresceram com matar, cara. Ah, cara, ô Rafael, você que é fãzinho, são quantos anos você demora pra se formar em Hogwarts? 7 anos. Ah, não, até lá a criança já morreu, realmente, África não funciona não, caralho, cara. Gente, vocês são muito ruins, mano. Pô, África é milenar, velho. Povos. A África lá, é, cara, os africanos... Povos de lá tem uma cultura milenar, cara. São fodas, mano, eles são fodas sim. Tá bom, esquece a minha ideia. Deixa eu sonhar, velho. Deixa eu ser, cara, feliz, cara. Resumindo, vamos chegar a uma conclusão nisso aqui. Se Harry Potter fosse na África, não teria Harry Potter, não teria Hogwarts, não teria trem, não teria banquete. O que eu quis dizer é que, tipo, ia ser uma forma diferente de Hogwarts, tá ligado? Eles não iam ser aqueles branquelinhos fronhosos, todo fresco, cheio de putaria, entendeu? Que chega, ai, meu Deus do céu, banquete com rola, cara. Bota aí, mata a criancinha, sacrifica, tá ligado? E invoca os capetas, já era, isso aí. Pô, pode crer, cara. Porque isso é África, né? Não, porque isso é magia negra, tá ligado? Agora, cara, imagina se fosse na Somália e eles fossem piratas também. E eles fossem roubar os navios americanos, pessoal. Isso dava um bom filme. Isso ia ser louco, cara. Nossa, essa ideia. Eu assistiria fácil, cara. Pensa bem: bruxos africanos piratas. Caraca, isso não tem como dar errado, cara. Os caras pintados de branco, tá ligado? Aquelas pinturas loucas deles na cara. Caralho, velho. Nossa, isso ia ser do caralho, sério. Eu assistiria, cara. Eu assistiria. Sem dúvida nenhuma. Ia ser louco. O Rafa não, pelo visto. O Rafa é muito preconceituoso, desculpa, não tem como. Eu sou fã de Harry Potter, cara. Fanboy de Harry Potter. Ah, cara, eu gosto de Um dos Anéis, mas eu preferia que também fosse na África desse jeito, cara. Isso é muito mais legal. Ah, mas Tolkien era africano, né, cara? Você parava pra pensar. É, ele era sul-africano. Eu já falei que sul-africano não é na África. É só africano, cara. É uma franquia. A franquia inglesa, não é da África. Caraca, não, beleza. Tu olha pra aquele velhinho, cara, e fala que ele é africano, vai se fuder, velho. Não aguentava 5 minutos ali, cara, na Somália. Vai tomar no cu. Não aguentava, velho. Você é louco. Fala que ele é africano, mano. Para. Um ataquezinho de milícia já era Senhor dos Anéis, já era Hobbit, acabou. Já era Gandalf. Acabou. Tá certo, então. Não ia nem ter anel, velho. De ninguém. Destruir tudo, velho. Até um pouquinho ia destruir, né, cara? Até porque o ouro pra fazer o anel ia estar nos Estados Unidos, né, velho? Exato, já tinham levado há muito tempo. Vários anéis destruídos ali. Aí tá um outro ponto, dá um bom filme também, né? Cara, eu tô pensando seriamente que esse vai ser o primeiro tópico censurado nesse podcast, velho. Será, cara? Cara, edite com responsabilidade. É, eu não me oponho. Tá bom. Eu acho que a parte de que não tem almoço lá. Acho que a parte tem que cortar, cara, que é muito pesado. Próximo, então, pessoal. Puxar um aqui um pouco diferente. Agora eu sou o barman. E que posso servi-lo? Arruma alguma coisa pra gente comer. É pra já. Isso é uma ordem, não um pedido. Mas nos outros filmes, mas já que você já puxou, nos outros filmes a Connie já não é mais assim. Vamos fazer jus ao personagem. A Connie sempre foi a boca aberta. É. Ah, não foi nada. Ai, cara, boca aberta é você. Ela aceitou, velho. Ai, Michael, você matou o Fredo, que não sei o quê. Ela que faz aquela merda toda no segundo filme. Ela que faz a merda toda no terceiro filme, que apresenta o Vincent pro Michael. Ela é culpada de tudo, ela todos aceitou. Os filmes. E aí, ela aceitou, acabou. É aquilo ali. Tá bom, beleza. Isso é o poderoso chefão, não interessa. É verdade. Chefão de rua. Senhor Papacu! Saia com las manos para arriba! Senhor Papacu! Puta que eu pariu. Outra vez. Não vá. Pode ser perigoso. Tenho que cumprir o meu destino. Senhor Papacu! Está me escuchando, hombre! Entregue el cazón! Se não... Es un hombre muerto. Ele é um detetive aposentado, mata uma filha dele e vai atrás do pessoal. Puta merda, que novo, hein? É. Nunca muito criativo, demais. Né? Ok. Aposentado tem que voltar ativo, caramba, sempre. Que conveniente. É. Qual é o motivo? Sequestraram, mataram, bateram na minha filha, tá ligado? Qualquer coisa. Isso aí, vamos lá. Qualquer coisa com a filha dele. Pode crer. Ok, Stark Team, não conheço. Esse é The Shield. E aí, suas bichas? É o cuzão. E aí, Rafa, beleza, cara? Quanto beleza. Tempo? Caramba, você tá com a voz bonita, hein, cara? Ai, obrigado. Pera aí. Como ele de Mauá, ele roubou o headset do Guinness, né? Pra poder gravar com a gente. Aí, que da hora. Muito bom. Gostou da minha voz, Rafa? Então, agora não. Agora você fez alguma coisa e ficou ruim, velho. Ah, tá, desculpa. É que ele assoprou agora. É que eu... Tem como... Você o quê? Não, Matheus. Porra, Matheus, caralho, velho. Já falei pra não dar corda pra maluco, velho. Caramba. Voltaste, Pancho? Queres tomar no cu outra vez? Bueno, agora vai ser mais difícil. Pero puede não haver pelea. Mi patrão quer la mercadoria. Quem é teu patrão? El senhor Zapato. É só lhe pagar 100 mil. Foi o que ficou combinado. Ele não quer pagar nada. Disse que é grátis, é mais barato. Lê a próxima aí, Rafael. Ah, sou eu já. Beleza, host. Suzane von Richthofen faz... Ô, vai tomar no sugu com esse papo de host, velho. Você tá muito complexado com essa porra. Não é por causa disso. Eu fui ler aqui a notícia... Tu engrossa... Tomei uma comida de rabo. Tomei uma comida de rabo, por que não? O programa tem uma ordem natural. Eu gosto da ordem natural das coisas. O chão já tá velho. Você falando engrossa várias... a voz pra falar comigo. Entendeu? Vai ler logo essa bosta aí, vai. Meu brigue. Não vou ler mais porra nenhuma também. Tá bom, eu vou ler então. Não vai ler porra nenhuma. Não vai ler nada. Não vai ler nada. Eu que vou ler. Eu leio a hora que eu quiser. Agora que eu vou ler. Suzane von Richthofen faz pedida de... Pois então não tem mercadoria. É melhor entregá-la, senhor. El infierno es muy caliente. Pode arrepender-se. Nossa, velho, eu vou te falar um bagulho. Dormir durante o dia é foda porque você acorda fedendo. E eu tô fedendo. Isso é tão triste. Cara, onde você dormiu? Não, boa pergunta. Não, aqui no colchão, mas é que eu tô. É que você transpira mais, sacou? Eu acho que eu entendo ele. De dia, realmente. É? Se eu durmo de dia, eu acordo suado. Uma bosta, cara. Mano. Eu tomei banho. Aliás, no verão, até a noite eu acordo suado. Esse inferno, né? Vai no 5200, Matheus. Que o celular você tá falando? 5200. Ah, tá, tô ligado. Esse que eu nunca tive. Esse foi meu último Nokia. Caralho, cara. O que você quer? É esse. Não. Eu só tava nada, mas eu acho que foi internet. Oi? Ah, sim, porque. Não, ela cortou porque eu fui puxar o celular pra ver qual é que era. Por um instante eu pensei que era a sua gagueira, velho. Não, não foi. Ela tá controlada. Aí é um outro nível de gagueira. Hã? Aí é um outro nível de gagueira. Então, que você trava, tá ligado? Gagueira digital, né? Gagueira cibernética, doença do século XXI. Tipo essa agora. Tá ligado? É bem isso. Esses caras são foda. Você também, do que esses caras. Eu falei, velho. Eu também falei. Fala no seu cu, eu falei primeiro. Tá, mas... Ah, não posso te ouvir. É, não pode mesmo. Pequenos poderes, Felipe. Pequenos poderes é isso, tá ligado? Peraí. Você tá ciente que você é um babaca no ditador, né? Tu é um ditador, tu é muito babaca, velho. Tu é muito babaca, velho. Matheus, na próxima você tinha que falar, Rafa, House of Drops. Caraca, Matheus, tu foi muito mal, cara. Filho da puta me dropou da conversa. Mano, vamos começar a impor regras com relação a dropar pessoas de conversas. Eu acho que pode isso aí. Mano, e não é a primeira vez. Ele já me dropou, já quase reiniciou minha máquina por causa disso uma vez. Por quê, mano? Porque ele é filho da puta. Porque ele dá o cu pra não gastar o pau. Por isso. Não, cara, é só pra ser engraçado. Eu tô travando. Beleza, isso aqui é pra ser engraçado também. Será que eu vou ter que te fuder outra vez? Por Deus, senhor. Estou com as pregas em fuego. O nick dele no Skype é... Big Boss MK. Big Boss MK. É. É tipo. DR Love? Primeiro é Dr. Love. Só piora. Só piora, cara. Por que Dr. Love? Porque eu era um grande fã de Kiss na época e tinha uma música chamada Calling Dr. Love. Você falou qual que é a pauta pro rapaz? Sim. Ele concordou? Não, o Petrus é a figurinha mais carimbada da nova podosfera, cara. Eu? Você tava gravando podcast agora, não tava, cara? Tava. Pois agora... é, cara. Amanhã, o que você vai fazer? Amanhã, incha, cara, eu vou resolver um monte de coisa. Eu não vou gravar. Não, mito, amanhã eu vou gravar. Ah lá, tá vendo? O cara vai gravar na fila do banco. É sobre Blade Runner, na verdade. Que eu vou gravar. O Blade Runner é bom, cara. Eu tenho que assistir o filme ainda. Eu nunca vi Blade Runner, cara. Eu nunca vi. Acredito, cara. Vindo de você, acredito também, Felipe. É, eu vou tomar isso como um elogio, seu pau na lomba. Se o Safari tivesse dado fosse atualizado pro Windows, seria excelente. Mas como não é... Então... Cara, na verdade, eu deveria usar o Safari por conta da integração com o celular. Fica ainda mais fácil fazer de história. É o iPhone, que eu acredito, né? É, exato. É, mas como eu tô ensinando o Rafael não ser babaca, ele fala celular em vez de iPhone mesmo, sabe? O meu celular... E é do modelo iPhone, não é um iPhone especificamente. Deixa eu ver. Tipo, eu não falo, esse aqui é o meu Lumia, esse é meu celular, que por acaso é uma Lumia. Até porque você tem falar isso, né, cara? Convenhamos? Não tenho, cara. É um ótimo celular. Não. Matheus, eu tô contigo, eu não tenho vergonha de falar que eu tenho um Lumia também. Tem Lumia também? Parabéns, cara, obrigado. Pô, mas tá de parar, né, velho? Convenhamos. Olha que filha da puta. Maldito. Lumia é o novo hipster, né, cara? Tem o Lumia, é o novo hipster. É, cara, isso, com essa treta do pessoal com Lumia é bom, cara. Funciona bem. É o Windows. Ah, também tem três aplicativos. Seu computador roda com o que mesmo? Ubuntu. Aham, tá bom, cara. Tá manda um print aí. Manda um print aí, por favor. Manda um print. Ele vai tirar, vai ficar a foto, papel de parede Linux. Ele vai mandar pra ele. Não, eu falo porque eu personalizei pra ficar igual o Windows. Eu uso o Windows, né, o filho da puta. Isso seria um cúmulo interessante, cara. Usa Linux com a skin do Windows. Aí é foda. É a segunda vez que eu te deixo vivo. Cuidado. A próxima pode ser a última. Por que não me mataste, senhor? Um cu como o teu merece ficar vivo. Graças, senhor. Agora um recado pro teu patrão. Ou manda grana ou não tem mercadoria. Só espera até amanhã. 100 mil pacotes. Então, Rafael, seu host, né? O que você quer? Você quer que comece o programa já? Eu acho que é uma boa ideia. Alguém tem alguma dúvida? Não. Tá tudo bem, todo mundo viu a pauta, todo mundo concorda com a pauta. Se alguém quer adicionar alguma coisa. Queria te falar um pouco de política socioeconômica, mas vai. Pode ser, não tem problema. Pode ser. Eu nunca será nem faço ideia do que seja política socioeconômica. Vamos lá. O senhor prefere receber em dólares, pesos ou cruzeiros? Em cruzados. São 100 mil cruzados. Por que forma de gelo vai morrer? Nossa. Que depressão foi essa, com cara? Isso, velho. Segundo o Rafael, as geladeiras atualmente já fazem gelo automaticamente. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida, mas ele disse que faz. Aquela geladeira que você aperta o botão lá e cai o gelo tudo prontinho pra você. É, mas a forma fica lá dentro pra fazer o gelo e soltar lá pela porta. Ele não vem do submundo, então, aquele gelo. Meu querido, você entendeu o que dizer. É a forma de gelo da forma como nós a conhecemos. Ela vai morrer. É igual a pilha. Não vai acabar a bateria. Será que o homem é tão macho assim? O cara é foda, patroa. Enfiou no rabo dos dois sem vaselina. Eu quero aquela carga. Manda Sartani e os outros atrás dele. A senhora quem sabe. Avisa que quem acertar ele tem um prêmio especial. Qual vai ser o prêmio? Meu cu. Sabe o que é uma merda? Não. Margarina. Por quê, cara? Porque manteiga é muito melhor. Depende. Depende do quê? Manteiga só é melhor que a margarina quando você deixa ela fora da geladeira. É, mas manteiga não é pra se manter na geladeira. É, senão ela fica estranha depois. A manteiga fica em temperatura ambiente, sempre. Não, mas ela fica com gosto estranho se você manter ela fora da geladeira. Não, não fica. É assim, cara. Não fica mesmo. Eu tô comendo agora, por acaso. É, se você consumir ela em tempo bom, ela não fica, mas... Em quanto tempo você disse isso aconteceu? 2 semanas. Ah, não. Ninguém mantém uma manteiga 2 semanas, cara. Ah, porra. Isso é gordura pura, cara. Ninguém come isso aí tão rápido assim. Ah, é, então, né. Ah, esqueci que eu tô falando com você, cara. Eu decidi abdicar a margarina da minha vida. É bom, cara. É alguns anos de coração funcional que você tá ganhando. Quer dizer, ambas fazem mal pra caralho, mas a margarina faz bem mais. A margarina foi inventada pra engordar frangos, tá ligado? Eles dão isso em granja pra animal que vai pra abate. A quantidade de coisas que leva na margarina é gigante. Enquanto na manteiga é tipo nata de leite e sal. Acabou. Cara, maionese é uma coisa mais saudável que margarina e manteiga, por mais incrível que possa parecer. Cara, maionese é creme de leite e tempero, né? Maionese é ovo e óleo. É ovo e óleo, verdade. Não tem creme de leite. Pensei em creme de leite. Você tá pensando em estrogonofe. Eu gosto de estrogonofe. Uma vez eu fiz na casa de um pessoal estrogonofe de barrigada. Caramba, você fez um... Nossa, você fez um prato requintado e porradeiro, velho. Que estranho. Tipo isso. Gostou da definição? Requintado e porradeiro? Caralho. Nossa, foi muito de ônibus hoje. Muito estranho, tanto som de ônibus. Só que outro dia, passando no ônibus, eu vi uma menina com uma tatuagem de um tomate seco. E não é que ela tatuou um tomate e envelheceu. A menina é jovem, ela tatuou um tomate seco. Ela gosta de pito de tomate seco, cara. Você não sabe? Nada, eu não tô julgando, mas isso é uma boa técnica. Quando não envelhecer, isso vai ficar mais seco, mas melhor sendo tomate seco. Pelo tomate podre, essa porra. Ela vai jogar azeite. Porra. Muito bom, cara. Bem observado, legal. Não, tatuar azeite não funciona, velho. Até parece que alguém vai acreditar que é extra virgem depois. O homem está no salão. O negócio é provocar uma confusão e pegar ele de calça curta. Se você quiser me mandar a plaquinha e o coisa, eu tenho um CorelDRAW aí, eu sempre faço já tudo. Ah, você pode fazer no Photoshop mesmo, sem problema. A questão é que você precisa da plaquinha e da fonte pra poder alterar o número, né? Sim, aí você manda então, essa plaquinha pra qualquer fonte. Eu tenho que olhar a fonte de vocês, pode chamar do arquivo também, que eu tenho tipo 3 mil fontes no computador, tá ligado? Ah, é que se você tiver o arquivo mesmo do CorelDRAW, eu abrindo por ele vai já me falar qual que é a fonte que tá. É, ele não vai mostrar a letra certa, mas a gente fala qual é o nome da fonte. Ah, mas é que essa fonte você baixou, né? Coisa. Vocês poderiam ter essa conversa enquanto eu não tô aqui, né? Eu acabei de entrar. Cara, vá merda, por favor. Eu tô vendo Homem-Aranha brigando com segurança aqui. Deixa com a gente que não tem chabu. O Ringo e o Gringo já se fuderam, hein? Fica frio, baixinho, que agora a conversa é outra. Baixinho é cu de cobra. Desculpe, Big Boy, não quis ofender. Eu tô aqui ainda? Eu pensei que eu tinha caído. Você está... Foi mal, desculpa. Ah, tá. Deixa eu achar um ponto pra partir agora. Depois falou de cu de véia, a galera ficou tudo... tudo excitado, né? Foi tudo pro X-Video, tá ligado? Conexão vai ficar uma merda agora, né? É MILF, mano. Vou procurar MILF no X-Video. Não, tem coisa desse tipo e olha, deve ser deprimente. Né? Deve ser, né? Porque às vezes aparece na página inicial sem querer e você acaba vendo só aquelas três cenas que vai, com o mouse em cima, sabe? Os três primeiros que aparecem, né? É. Baseado na minha busca, né? Tudo bem. A patroa vai dar pra quem acertar ele. É comigo mesmo. Manda ali passando vaselina naquele cu ladrão. Caraca, o seu som ficou bom, hein? O que você fez? Eu sou zica. Eu acho que ele enfiou o dedo no cu e arrumou o fio terra. Não no meu cu, né? Se você puder falar mais alto, eu agradeço. Ah, vocês também querem que eu compre headset, fale mais alto, tire a marimbondo de casa, vai tomar no cu, velho. É o começo. Porra. Começa por aí. Pronto. Ah, tá bacana até. Só críticas. É. Ninguém fazia um elogio, né? Agora vai esmerdear tudo. Cara, procurei uma foto do Silvio Santos, veio essa daqui, a sugestão Silvio Santos careca, velho. Que situação, né, velho? Que é isso, velho? Eu não aceito o Silvio Santos careca, que cara. Que é essa? Parece uma amiga minha essa porra aí. Caralho! Poxa, gente. Você não vai citar nomes por acaso, não? Foi só uma piada besta mesmo. Mano. Olha essa mais atual aqui, ó. Meio Marcelo Tassi. Essa tá montagem, tá cara dura. É você. Não, jura. Mas ele tá com cara de delegado da Polícia Federal agora, velho. Olha. Com esse óculos aí, ó. Vamos fazer um programa, tesão? Não pode, piranha. Não achei meu pau lixo. Também não preciso ofender. Vá tomar no olho do seu cu antes que eu me esqueça. Luquinha, você tirou do mudo também, né? Sim, tô aqui. Beleza, muito obrigado. É que tá sem falar nada, sei lá, você pode ter morrido, você tá em Mauá, então acontece. É, uma flecha perdida pode ter alcançado ali. Esse cara é bom, puta que pariu. Eu adoro piada de Mauá e Diadema, esses lugares. Vixe, meu, pessoal. Você é de São Paulo também? É curiosidade. Sou quase em São Bernardo, mas não cheguei lá ainda. Fique quieto porque eu sou de Itaquera, então. Vixe. Deixa pra lá. Ok, calma aí, deixa eu guardar minha carteira aqui rapidão. Tem um bom sede aqui. Eu tô do lado do estádio do Corinthians, mano. Descendo minha rua tem duas sedes de torcida organizada. Uma da Gaviões e outra da Camisa 12, velho. E eu não sou corintiano, ó que beleza. É palmeirense, né? Não, o Bonilha é, eu sou paulino, velho. Mas eu não sou praticante. É, o Rafael já não pode falar isso, né? Cara, eu tenho que tomar muito cuidado com São Paulino praticante que pode ter muita interpretação, né? É exatamente isso, meu. Eu quero fuder com essa puta aqui! Eu não quero! Está me regulando, sua vaca! Você sabe com quem está falando? Sou o Sartana, o maior pistoleiro do mundo! E sou bom de piroca também! Dou 5 sem tirar de dentro! Por favor, eu estou acompanhada. Se bem que eu tenho um histórico de gostar de filme merda, então... Pô, você vai estar muito bem com o Matheus, velho. Eu gosto de Superman o Retorno, então... Você tem o problema, isso é muito merda aí, mesmo, cara. Vai estar bem com o Rafa, olha aí. Tem um lema, cara. Aí, Rafa, tô até quieto agora. O Bryan Singer nunca errou na vida dele. No Superman o Retorno, um dos maiores acertos, cara. Vamos gravar aí. Está me chamando de otário? Não estou vendo filho da puta nenhum sentado na mesa. Vocês estão vendo alguém? Se tem alguma coisa, tá escondido debaixo da mesa. Ou debaixo da saia dessa puta. A gente tava tentando. A gente vai criar um Patreon pra ver se compra remédio pra essa porra, pra ver se a merda para. Mas tá difícil. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Faz muito tempo, por isso que vocês não estavam me respondendo. Sempre tem. Tá bom, galera. De novo. Um, três, dois. Três. É, tá bom, tá beleza. Peço com certa edição. Três. Tá gravando aqui. Um, dois, três e... Nossa, cara, isso é... Falou comigo perfeitamente. Sabe que você é um cara muito abusado? Minha mãe já dizia isso. Onde ela está agora? Dando cu na zona. Quem sabe? Pode até ser. Você é um corno sem vergonha. Obrigado. Acho que o Rafa tá com um leão certo de sincronia mesmo. Tá com um delay foda. Você deve estar bêbado. É, pode ser. Mas também tô, então. Você tá bêbado, Matheus? Que dia é hoje mesmo? É, tô. Tem dia da semana agora? Claro, cara. Que dia não estar bêbado? Das 9 às 6 da tarde de segunda a sexta. Nossa, que triste. É a hora que você precisa beber. É. Vou te mandar pra puta que te pariu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Não, chora só no começo, depois acostuma. Em geral é assim, né, cara? Fala por experiência. Ah, me disseram. Uma coisa, apresento vocês pelo nome de guerra ou pelo nome real de vocês? Cara, me chama de Ucho, que a galera conhece, mas se sair Caio também, foda-se. Aí o resto, acho que... Na abertura, só o nome de guerra. Pode chamar de Bruno, eu que eu quero ser o diferentão, então. Já tô ficando mais forte que o personagem, já. Tony Stark do Los Chicos aí, ó. Aí, ó, listinha aí, ó. Opa, que tosse. Eu sou o Tony Strike aqui, que é o nome brasileiro. Peraí, o Bruno não vai ser o Esteban, cara? Então pode chamar Esteban, vai. É que ele tá ficando famosinho nas internet, é, com o nome Bruno Audi, ai que legal. Passou do 100 no Twitter, né, agora que é 100? Isso. Do 100? Sem seguidor, tô, sem nada. Eu puxei essa piada. Pro eu voltou pra ele cortar, né? Exatamente, eu queria que ele dissesse. É o toque me boi da piada, a gente já tem até o nome pra isso. Funciona o toque me boi, funciona, hein, mano. Ai, Galvão Bueno. É tentativa e erro, e às vezes sai alguma coisa, entendeu? Aí o cara vai ficando bom, tá vindo um cursinho. Aí na edição você tira o que deu certo. Eu gosto de humilhar ele, velho. Você tira o que deu certo. Que não dá. Não, cara, eu tô usando o regulamento embaixo do braço. Na edição pode cortar o que é ruim, então vamos lá. Regulamento embaixo do braço. Por isso que fala, quem sabe faz ao vivo. Eu não sei porra nenhuma, eu faço gravado. Jamais gravaremos ao vivo. Acho que eu tô muito fudido pra editar essa merda. Ah, isso não é novidade, né, Matheus? Pô. É, de fato, bom, cara. Você chamou a gente já... Ô, Ucho, não sei o que. Então você já sabe com o que você tá lidando, velho. Sim. Perfeitamente. Fica tranquilo nesse ponto, cara. Peraí, deixa eu entender a situação aqui. Tá rolando um crossover de podcasts aqui? Oh, sim, cara. Foi mal, eu tô boiando na história, o Rafael não falou nada, então, desculpa aí. Tá meio sacamorto hoje. Tava esperando essa oportunidade. Muito bom, cara, muito bom. Sim, Temaki, eles são do Los Chicos, os três que você não conhece. Ele não ouve nem o Curva de Rio, você acha que ele não ouve os Los Chicos? E novo Curva de Rio, acho, cara. Ah, esses pô, caras são ruins mesmo. Ouve esse aqui, canal podcast. chicos.com.br. Espero que eu editei rápido, eu não sei se foi certo. Isso aí, ó. Não ouve esses caras não, viu, gente? Porque agora a gente quer criar concorrência na podosfera. Só Los Chicos não tinha pra comprar o domínio, né? Chatão. É, muito... restaurante já. Tinha um restaurante. É, também tem um restaurante Curva de Rio, mas por sorte eles não pensaram em comprar um domínio. É, faz sentido. Aí, você põe Los Chicos, mano, aparece tudo menos podcast, velho. Aí não acredita, tem paleteria, tem restaurante, tem dupla de música mexicana. Tristeza, mano. Aliás, grupo de boy band mexicana. É um lixo. Tem uma boy band chamada Los Chicos. É, eu acho um nome aquela, óbvio, aquelas cara. Boy band de 1900 e minha avó gostosa. Manja, todo mundo de mullet. Tipo dominó. É, isso aí, todo mundo de mullet na capa, esses bagulho. O cara só vai bem novo. Dá um caldo. Um machão desses faz a minha cabeça. Eu também quero. Vamos com calma, gente. Meu negócio é outro. Faz uma forcinha, Benzinho. Só hoje. Não deixa a gente na mão. Bem, já que não tem outro jeito, vamos nessa. Cara, como é difícil fazer as coisas com um braço só, véio, e pensar ao mesmo tempo. Uma mão é do mal. O que você está outra... fazendo, cara? O que cara, você está fazendo? Cara, eu tô com uma fazendo? Mão queimada, não sei se você tá ligado. Tô Eu acho que tô essa foi a desculpa. Tô colocando a pauta aqui, ó. Tá faltando então, coisa, tá. Né? Uma mão é do mouse e a outra mão é do... E outra mão é da punheta, né? Mas você não é canhoto, cara? Eu sou canhoto. Dá pra aparecer aqui outra pessoa, você não entendeu? Mas nossa... É que normalmente na punheta todo mundo é ambidestro, né? Quê? Não sei, cara, eu não estudo esse... Sei, ponto. É, eu não estudo punhetologia. É uma teoria da conspiração. É, cara. Certo. Ah, cara. Seriam todos os homens ambidestros? E aí? Nossa. E eu pensando que podia confiar em você. O homem é foda, patroa. Você é um bundão. E pensar que a mercadoria vai cair na mão daquele arrombado do sapato. Fiz o que pude. Tô todo fudido. Eu vou ter que resolver a parada. O prêmio que a senhora ofereceu vale pra mim também? Você vai encarar o homem? Vou. Não me faça rir. Vale ou não vale? Vale, mas acho que você ficou biruta. Por um bom cu, patroa, é fácil perder a cabeça. Até as duas, se for preciso. Comigo, horário, cara, se vocês forem fazer durante a semana, à tarde é sossegado. Então... É, mas você tá fazendo faculdade, daqui a pouco você começa a ter prova, esses caralho aí, você vai falar, foda-se. Não, não, de boa, velho. De boa? O bagulho é só Matheus, tá gravando isso, né? Sim, tá gravando. Isso vai ser usado contra mim, eu percebi. Vai ser. Sim, vai. Eu sei. Vocês são cuzão. Vocês são cuzão pra caralho. Ah, então já tá justificando já? Não, mano, não. Pode deixar. Por que tá chamando a gente de cuzão? Eu vou ter prova nessa porra. Eu vou ter prova. Você tá se exaltando por quê, cara? Você vai ver. O que que eu vou ver? Vai ver. Liga o webcam aí, então. Vai ver? Não vou nem falar nada. Você não vai ligar não, né? Eu só não ligo a webcam porque ela não funciona. Porque senão eu ligava. Meu notebook é usado, então ele não tá prestando. Eu vou ter que comprar uma webcam bonitinha pra ele. Pra quê, cara? Eu não sei, de repente é divertido mostrar o pau pras pessoas na internet, sei lá. É a única utilidade, chat rolê. Chat rolê come solto, né, velho? Sem parar, né, cara? Mesmo que ninguém peça, tá ligado? Ligou a webcam, tá uma piroca, tá ligado? Automático. É legal que a gente sabe pra que serve esse negócio, né? Tipo, você abre ele, acabei de abrir aqui pra ver como é que tá. Broadcast offer nudity is not allowed. Ai, que nojinho. Beleza, quer dizer, nudez não é permitida, né? Essa é a internet. Segunda regra, if you are under 18, you cannot use the service. Calma aí, cara. Cara, isso é internet, né, velho? Nudez é permitida, mas se você tiver menos de 18 anos, não usa. Cara, isso é muita loucura. Se você ficar por aqui um ano e enche o cu de ganhar dinheiro, melhor que ganhar na loteria. Quer ser meu sócio meio a meio? Você mata, eu enterro. Para com isso, homem. Eu sou de paz. Porra! Imagina se fosse de guerra. O mundo virava um cemitério. Meu jovem, você é mais perigoso que a bomba atômica. Mata mais do que AIDS. Corrompido o quê, ladrão? Corrompido o quê? Você acha que é o quê? Pendrive velho? Pendrive velho. Cara, você inventa isso na hora ou você tem uma gaveta cheia dessas? Não, cara, eu invento tudo isso na hora, isso aqui é habilidade. Fico imaginando, esse pendrive já deve ter sido craqueado até, velho. Pô, já foi formatado em FAT, NTFS, tudo, velho. Você ia falar que foi formatado em FAT e você tá fazendo referência ao passado gordo do Kaique? Nossa. Ah, Rafael, por que você não vai tomar no seu cu, hein, Rafael? Aproveita e vai tomar no cu. É isso. Não tinha sido, mas passou a ser agora, cara, na moral. Ah, se a bicha do Rosbife tá fudida. A bicha do Rosbife, caralho. Ainda bem que já tô gravando, cara. Que adjetivo fantástico, velho. Será que ele aguenta mais uma? Não sei. Estou toda arrombada. Vou ficar um mês sem trepar. Vou ler aqui o comentário do Shurad e a Dalsit Man. Frescaiada reclama de trailers e spoilers. Não, oi, Kaique, você tá meio mal, Kaique. Eu vou te derrubar e te puxar de novo, peraí. Você derrubou o cara mesmo. Sim, cara, porque tava, além do delay que ele tava, tava rachando a voz dele. Aqui não rachou, não. Não deu nenhum corte quando ele falou? Não. Que estranho. O cara precisa de uma internet melhor. Vai ver porque eu tô a 5 km dele e você tá a 3 mil, né? Isso conta alguma coisa? Acho que não é tudo isso, não. Ah, velho, não fode, velho. Atende essa porra, Kaique. Então, Kaique. It's the young when your house has an open book. It's to say, live and let live. Você ligou de novo a energia? Não. Eu tô ouvindo essa interferência também. É como se tivesse uma panela de pressão, né? É. Quando você começa a cantar, ela piora. Filho da puta. Porra, Kaique atende, cara. Se live and let die. Tum. Tum. Tum. Live and let die. Cara, quem que fez Live and Let Die? Como assim, quem que fez? Qual o ator? Opa. A época do Roger Moore. Ah, o Roger Moore? O primeiro filme do Roger Moore. Primeiro filme dele. Vai querer alguma coisa? Quero falar com o Sr. Papacu. Tenho um recado pra ele. Ele não é puta. Como assim? É que baixinho só serve pra levar recado pra puta. Eu tenho cara de palhaço? Lógico que não, meu bem. Então vai dar pra quem te come. Você já me encheu o saco. Não precisa ficar nervoso, baixinho. Baixinho é o cu da mãe. Dois. Porra, caralho, segura essa porra, velho. Sério. Aceita, mano. Assisti o Mad Max. Porra, velho. Ouviu, foda. Cara? Foda, né? Porra, muito foda, cara. Eu tô pra te falar, eu só acho os outros mais foda só pelo carinho que eu tenho pelos outros filmes, cara. Mas esse filme novo é muito mais foda. Eu achei. Ele... Eu também achei, cara, melhor que os outros três. E é difícil falar isso, mas é melhor. É, eu fiquei confuso. Falei, puta, será que ele é melhor mesmo, cara? Porque ele é muito foda. Muito foda. É. As cenas de ação são muito boas, cara. Dá vontade de arrancar outro braço da Charlize Theron, né? Porra, dá, velho. Entre outras coisas. É foda mesmo, aquele braço dela eu também achei muito bem feito, tá ligado? Eu tinha ouvido o pessoal questionando o funcionamento do braço, cara, mas eu não vi nada de errado com ele. Não, cara, ele só abre e fecha muito de boa, sim, tá ligado? Sim, famosa mão de Playmobil, né, velho? É, isso mesmo, ela só fica isso, ali nada parada, demais. Cara. Tipo, ela tá tocando violoncelo, tá ligado? Ela só segura o bagulho, mais nada. Nem atira, tá ligado? Com a arma, o volante... É, só apoio. O volante, ela só apoia. Nossa, cara. Uhum. E o design dele é muito louco também. Ele é da época, né, velho? É, né? Ah, falando em Apple, talvez eu venha ter um Android no futuro, cara. Porque a Nokia tá acabando o contrato com a Microsoft e eles vão começar a fazer telefones com Android a partir do ano que vem. Eita porra. Pai, você só compra celular se for da marca Nokia? Sim. Qual o critério? Ser Nokia? Caraca, garoto pagando a memo, tá ligado? Qual é o critério? Cara, tipo... Consegui identificar um fanboy da Nokia, velho. Eu fico imaginando aquela galera indo na fila de lançamento de tipo a Apple Store. A galera. Não, mas cego, tá ligado? Matheus e mais duas pessoas. Todo mundo com essa bota com a mãe 48, tá ligado? Todo mundo de EPI e roupão azul, tá ligado? Saindo aqui da loja da Apple, você vai comer onde? No McDonald's? Comer ali no boteco, vou comer um roast beef. Pô, bater uma selfie, não vou postar no Instagram, não. Eu vou imprimir e colocar no painel. É assim que caralho, cara. Faz, caralho. Foi um boy da Nokia. Que horror, mano. Deixa os caras, velho. Fica tirando essa empresa tão foda, cara. Levanta as mãos e te enche o cu de chumbo. Vai com calma, meu chapa. O que você quer de mim? Minha patroa quer falar com você. Coloca as roupas e vamos indo. Tira um pouco pra mim por a calça. Você é besta. Se eu tirar, você me fode. O revólver não sai daqui. E como é que eu faço? Se vira. Cara, tá foda, velho. O quê? Essa fase do Candy Crush. Tá. Você pode me mandar uma vida? Não, eu não posso te mandar uma vida, cara. Vou ter que esperar 14 minutos pra poder... Eu quero que você se foda. Não é uma atitude muito cristã essa sua. Eu nunca fui cristão, cara. Sério? Aliás, você tá vendo um filme agora muito bom que eu parei de ver pra poder vir aqui começar essa conferência. Qual? O Operário. O Operário? Eu vou abrir no computador aqui pra ir vendo enquanto o Luquinhas não chega. Qual seria esse filme? É um filme de 2004 com Christian Bale. Christian Bale. Bruce. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Nossa, tá bom seu som, cara. Você me deu um susto, cara. Estreando o Red novo. Você pode me mandar uma vida no Candy Crush? Pode fazer o quê? Mandar uma vida no Candy Crush. Não entendi a piada. Não é uma piada. Ah, Candy Crush. Eu não jogo Candy Crush, mano. Tá, não precisa jogar. Você pode me mandar uma vida só? Eu tenho que baixar o jogo pra poder fazer isso? Tem. Conectar com o Facebook. Tô brincando, não precisa fazer isso não, cara. Isso da porra, mano. Você sério que é mesmo que eu baixo essa merda? Tá tudo desesperado assim? Tá foda. Eu tô na última fase aqui e não chega. Tá foda. Eu vou mandar... Candy Crush Saga ou Candy Crush só da Saga? O Saga. Deixa eu ver se eu tenho espaço no meu celular primeiro, né? Eu não sei se vai dar, não. Pô, tu vai fazer... Você não pode abrir no computador? Dá pra abrir no computador? Dá. Ah, então menos mal. Eu acho que seria mais fácil. Mas é pelo Facebook o jogo? Pelo Facebook. E onde que eu acho essa porra no Facebook? Em aplicativos. Você vai mesmo fazer isso, cara? Eu tô com dó dele. Eu sei como que é o vício dessas pessoas. Eu conheço algumas pessoas que jogam e ficam desesperadas com essa porra. Você bem que podia fazer isso também, Matheus. Não. Ou você pode gastar seu dinheiro e comprar a vida. Isso é um otário. Faz assim, quanto é que custa pra você comprar isso aí, Rafael? Uma vida? Olha, são 12 barrinhas. 10 barrinhas custam 99. O mínimo que eles vendem são 10. Então eu teria que comprar 20. 99 reais? Dólar. Não, centos. Centos de dólar. Isso. Tá, eu cobro 70% disso pra mandar uma quantidade de vidas pra você. Eu tô pensando no quanto você é cuzão agora. Pronto, abri o jogo. Calma aí, eu vou facilitar. É todo jogo que eu mando a vida? Ah, você vai pedir a vida pra mim? Isso. E calma aí que ele tá colocando a cobertura. Hã? Misturando os ingredientes. É o loading dele. Hã? E que escrito umas merda bem gay. Tentar ligar pro Kaique mesmo assim, ele tá online. Pra ver se chama no computador dele. Essa, pelo menos o celular dele, ele você vai incomodar um pouquinho, então vale a pena. Não, nem isso. Acho que ele não tem aplicativo no celular. Que merda. E quem tem, nunca agora... deixa conectado. Eu também nunca deixei no celular, nunca deixei conectado. Eu também deixo conectado. Porque todo mundo acha que você tá sempre disponível pra conversar. Não. Mas pode estar fazendo uma chamada via WhatsApp pra ele, né? Que agora temos esse recurso também. Faz um escandalozinho legal. Vamos lá em Kaique. Botão de telefone saindo do gancho. Eu acho que o Henrique atendeu a chamada do WhatsApp, mas eu não tô falando com ele que eu tô com headset. Eu só deixei chamando mesmo. Sabe. Então ele pode estar respondendo agora, mas eu não tô ouvindo. Mas ele tá te ouvindo. É, ele tá me ouvindo, justamente. Ele tá me xingando agora também, eita, mas eu porra. Não sei. Fez um barulhão aquele jogo. Opa. Então, se o Kaique pudesse conectar, ia ser bom, porque faz meia hora que ele tá almoçando. Fez um barulho muito grande pra você, Luquinhas. Do jogo? Então, vamos lá. Responde aí. Pois é. Tá, eu já tô no jogo, já tô até jogando. Tá? Meu Deus. Tá dando no tutorial. Tá. Pra ser mais oficial. É aquela vida que você falou que ia me mandar. Tá, eu tô procurando onde é que eu mando agora. Tem um envelopezinho, provavelmente, sua esquerda. Não, tem uma barra de ouro, compre mais ouro. Embaixo dessa barra de ouro, não tem envelopezinho? Não, ele tem jogadas. É que eu tô dentro da tela de jogo. Se eu voltar pro menu, ele muda? Aí, Mateus, eu acho que é aqui, eu vou enviar uma vida pra você. Ô, menino, muito bem. Eu vou enviar pra todo mundo, né? Vou enviar pra todos? Então, não, vou enviar só pra você. Então, sabe? Não. Envia só pra mim, só. Não queira ser alguém odiado pelo mundo, senhor. Não mas queira. Não, ele só aparece os três primeiros e os três últimos. Ele não aparece pra mim procurar amigo. Aparece. Não, adrapse açúcar, não adrapse... Porque só tem a opção enviar para todos ou... Não, tem uma barrinha pra você buscar. E se você jogar Rafael Almeida, você vai enviar uma vida pra mim, cara. Calma aí. Jogue com um amigo. Não dá pra você me pedir a vida, não? Vou pedir de novo. Cas Oliveira. Ah, seu cabelo tá legal. O cabelo dele na foto do Facebook. Tá certo. Ah, tá. Você mandou? Mandei. Não apareceu nada aqui, não. Como não? Não apareceu mensagem em lugar nenhum aqui. Calma aí, deixa eu tentar fazer aqui um negócio. Tem uma parte que adicionar um amigo. Nem solicitação no Facebook? Alguma coisa tem que ter acontecido. Pro início do Facebook pra ver. Aqui, agora apareceu. Eu tive que você aí, entrar no Facebook aí, pra aí, ver manda, essa porra. Manda essa porra. Calma, mano. Você tá meio desesperado, né, mano? Meio, é pouco, né? Tá carregando, provando mistura de doces. É, rola uma alquimia nesse jogo. Tá escrito aqui. Alquimia com açúcar. É um Breaking Bad pra recém-nascido. Recebeu? Calma aí. Opa, recebi. Valeu, cara. Agora você vai perder essa vida em 10 minutos, né? Na verdade, em 28 jogadas. Se eu não conseguir passar. É tipo crack, cara. É feito muito rápido. E você quer cada vez mais. Caralho. Minha nossa. Lá se vão seus anéis. Todas quietas, senão enche o rabo dele de chumbo. E agora? Vamos ajudá-lo? É melhor a gente não fazer nada. Ele é o mocinho do filme. Ele dá um jeito. Que triste fim. Um herói morrer com o cu cheio de balas. Cara, tem o Atari, tem o 64, tem o Play 2, tem o Play 3. Play 2 é antigo aonde? Porra, Play... né, velho? Cara... Não, ele é antigo, mas... A gente já avançou duas gerações com relação ao Play 2. Ele é antigo sim, cara. Calma, cara. Se você coloca um CD pra jogar, não é antigo. Desculpa. É triste, mas é, Matheus. Cara, hoje em dia os consoles não usam mais CD. É, tá. Tá bom, eu aceito isso tranquilamente, mas não. Não! Cara, é antigo. Matheus, eu também não queria que fosse, cara, mas é. É triste, tá bom, é triste, mas é, cara. Ô, Matheus, desculpa, cara. Lembra aquele tempo que você... Comprava aqueles tubão de CD pra você gravar joguinho. Pai, então. Não é aquele tempo. Não é aquele tempo, cara. Isso não é velho. Cara, isso não foi cara, faz 10 anos já, cara. Era faz. Beleza, faz. Porra. Cara, eu tinha que contar uma coisa. Eu acho que vai ser um choque pra você. Ah. Mas não tem mais jogo do Tony Hawk. Não tem mais jogo do Tony Hawk. Como assim, o último não? Tony Hawk já tem uns 10 anos já, cara. Não é possível. É, cara. Não é possível, cara. Não é verdade. Não é possível. E ele saiu no Play 2, não foi o último que saiu. Foi do Play 2. E te digo mais. Eu lembro bem. Te digo mais. Sabe o Tony Hawk, o skatista? Ah. Ele já evou. Não, o que ele faz não é problema meu, cara. Se ele começou cedo e o filho dele também, foda-se. Tá, meu querido, a questão é que já é velho, velho. Tu imagina que o cara que dava vários flips, tá ligado? Agora ele é vô, velho. Ele não aguenta mais. Quem dirá as mídias de CD dele, cara? Você levanta pra ele sentar no ônibus, Matheus. Exato, velho. Ele já era, né, mano? Ele passa na sua frente no banco. É, velho. Ele passa Grecin 5 no cabelo, bicho. Cara, não é possível. Garoto. Eu lembro que aquele jogo que você fazia um negócio no controle e ele virava o Homem-Aranha não é tão velho, tá ligado? Não é possível. Cara, isso aí é velho, cara. Não, não é. Qual era o comando? Acho que era triângulo... Não, não, é assim, tinha que abrir no menu primeiro, né? Cara, não lembro como é que é mais. Ah, Matheus. Mas não, não é velho, desculpa. Mateus, não Mateus, é. Matheus, a gente tá ficando velho, cara. Aceita que dói menos, cara. Eu aceitei já, cara, há muito tempo. Falei, véi, já Matheus, coloquei uma foto do Tony Hawk hoje ali no Skype, me disse isso aí não é um velho. Porra, velho. Caraca. Ah, cara, mas o jogo... Esse aí é o Tony Hawk, velho. Jogo de suporte, filho da puta. Caraca, ele tá só... Olha aí. Mano, ele tá só a capa do Batman, velho. Só a capa do Batman. Caraca. Só o envelope. A carta já foi embora faz tempo, velho. Cara, ele tá parecendo... Como que é o nome daquele ator, mano? Esqueci. Donald Sutherland. Ele tá muito velho mesmo, cara. Ele tá só tio, pó. Tá tiozaço, velho. Você não sobe no skate, mas nem pra pegar livro em cima da prateleira, velho. Não. Até porque não deve ser muito seguro, né? Não é aconselhável que ninguém faça isso. Pode sair, Big Boy. Eu me entendo com o senhor Papacu. Você ainda se fode comigo, baixinho. Não vem, não. Eu enfio outra vez. Sai logo, caralho. E o meu prêmio? Depois a gente vê essa parte. Tá aí. Pode falar. Você esqueceu aqui de colocar no multi, eu ouvi você não buscar. Por acaso você guarda cerveja no calabouço na sua casa? Não, por quê? Eu ouvi um barulho assim, estranho. Por acaso não tem nenhuma pessoa sequestrada que tá guardada no calabouço, né? Mas eu acabei de abrir uma lata de cerveja com meu canivete, isso faz de mim um cara muito fodão. Realmente, eu tô até arrepiado com a sua virilidade. Já desconectei aqui, já tô gravando desde o começo. Você quer que eu... 10 segundos. Calma aí. Pera aí. Vou dar off aqui e começar outra gravação. Que delícia, cara. Que delícia. É legal que eu comecei a gravar, no que eu apertei on. Que delícia, cara. É muito bom. Beleza. Quero o Amoamba que está em seu poder. Mas é encomenda de sapato. Eu pago. São 100.000 cruzados. Tudo bem. Sapato tentou me sacanear. Mas eu sou um homem de palavra. Dei prazo pra ele até amanhã. Quem chegar com a grana primeiro, leva a mercadoria. Combinado. Agora eu gostaria de lhe dar uma comissão extra. Que pra gravar, lógico. Caralho, velho, que errado. Tá bom. Só uma limpada aqui na garganta. Esses caras não param, velho. Quando você quiser, Rafael, pode começar. Toma aí, deixa eu colocar um. E lembre de discriminar os dois Lucas pra saber qual é qual, por favor. Nunca lembro, um é Santos, outro é Silva, nunca lembro quem é quem, velho. O Luquinhas é o... Oliveira? Oliveira é, Silva. Eu sou Lucas Silva e sou Lucas Santos também, meu nome é Lucas Silva Santos, cara. Caralho, que maravilha da tecnologia moderna, né, velho? Quer nome mais genérico que isso? Não tem, velho, nome mais genérico que isso. Quero também. Eu tenho o meu, velho. Rafael Araújo Ferreira de Almeida. Isso é genérico pra caralho também. Tem, mas já é que se fosse João. Mano, quando eu ia no hospital, quando eu era moleque, tinha pelo menos 5 Lucas Silva Santos. Toda vez. Nunca tinha nenhum Mantua quando eu ia no hospital, mas tudo bem. Matheus, antes de a gente começar, só uma pergunta. O que você achou da introdução que eu fiz no anterior, que a gente gravou ontem? Uma coisa mais Galvão Bueno. Acho que ficou mais legal. O que você achou? Pareceu meio falso, cara, mas se você conseguir manter aquele texto com outra voz, fica legal. Eu não cheguei a ver o de vocês lá, mas como que você fez? Bem, amigos do podcast! Tá bom, Bueno? Eu vou bobando, seria mais ou menos uma isso. Uma coisa, cara. Bem assim... Olá, tranqueiras! Nossa, velho, que isso? É que aí estourou o microfone. Agora estourou? Não, na gravação também estourou. Eu tive que reduzir o começo da ligação e depois continuar com outra gravação. É, eu vi aqui, eu olhei aqui no Audacity, daquele negócio gigante. Mas aí, eu faço daquele jeito, não faço? Cara, pode fazer, fica à vontade. O legal só é realmente, e ficou legal aquele lance de a gente meio que já fazia piada antes de começar de fato, sabe? Ficou bacana. Ah, vai lá. Tenho o que falar, fale bem. Fale bastante. Vem, Papacu. Come o que você gosta. Me arranca todas as pregas. Quando puder começar, começa. Eu ia começar vocês agora. Vocês sabem. É sempre a mesma coisa. Toda vez. O começo é sempre difícil, né? Não é, Lucas? Sempre dói um pouquinho no começo, né, Lucas? Mas depois a cabecinha vai fácil, né? Vocês estão falando com o Paulo, Lucas. Você mesmo. Sempre é pra quem pergunta, velho. Você, né, cara? Eu namoro, né, cara? Isso lá é desculpa? Não. É, que... Claro que é. Não conheço sua namorada. De machinho. Eu não conheço sua namorada ou seu namorado, então. Sendo namorado ou namorada, eu transo mais que você. Mas ele tem duas mãos e você tá com uma só porque tá queimada. Agora eu aceito a derrota. Que merda, cara. Quem estiver ouvindo a gente fazendo isso sozinho, a gente fala, esse cara é um retardado, né? Vocês são todos uns mierdas. E eu vou pessoalmente resolver a situação. É ele que quer o dinheiro. Disse que espera somente até amanhã. Me parece que a senhora Jenny também quer a mercadoria. Aquela rombada. Me faltava somente essa. Vamos pagar o homem. Bem pensado, patrão. Então está combinado assim. Amanhã levamos o dinheiro e pegamos a mercadoria. Sim, senhor. Ponha tudo de uma vez, homem. Não pensa que está comendo um cabaço. Falou bem sobre elas naquele programa que a gente fez sobre teorias da conspiração, tá ligado? Eu não sei se foi o 3 ou 4, não lembro agora, mas... Até porque a gente tá gravando isso e não sabe qual hora que a gente vai lançar. Você não mete o louco, não, velho. Ah, cara, deixa eu definir uma hora, velho. É, a gente lançou um programa aí de teorias da conspiração. Vocês sabem disso, vocês já ouviram, caralho. Ou não, isso aqui foi lançado antes. Eu vou começar de novo. Foi mal. Rafa tá enchendo o saco. Bom dia. Bom dia. Cadê o filho da puta daquele baixinho? Não quer papo com você. Diz que tem o cu muito apertado. Arrombo-lhe as pregas. Gente, eu queria fazer uma consideração. Não sei se o pessoal que acessou o site do Curva de Rio percebeu, mas sim, o Matheus não consegue. O Matheus larga a faculdade de matemática, mas a matemática não larga o Matheus. Se vocês como pegarem assim, lá no primeiro post. Você percebeu, cara? Curva de Rio, alfa. Aí no segundo post, Curva de Rio, beta. A matemática não abandonou o Matheus. Não abandonou o Matheus, velho. Só você percebeu, Zé, foi uma easter egg que eu fiz aí. Eu não tinha percebido antes porque eu acessei no celular. Agora que eu acessei no computador aqui, eu falei, puto, o cara é matemático mesmo, velho. Eu sinceramente não me importo. Eu não falei com ninguém isso realmente, nossa, só cara, pra ver se alguém ia notar. É um puta de um easter egg, meu Deus do céu. Manda pra Marvel, cara, manda pra Marvel. Total, tô impressionado. A Isaac Asimov isso aí, cara. Desculpa, cara, a vida é essa. Que merda de vida. Tá. Vamos, homem! Oh, enfrenta o senhor Papacu outra vez? Não, muitas graças. Seja homem. Eu sou homem, mas vou esperar o senhor atrás da montanha. Com permissão. Maricum. Vamos lá, então? Vamos lá. Vocês estão ouvindo a minha cachorra latindo? Sim. Tá lá, tá latindo lá. Parou agora? Vai, ô, Rafa, você que é baterista, faz a contagem aí. La mercadoria é minha, sua puta arrombada! Ainda não é não, seu viado bigodudo. Claro que vai ser, sua piranha! Ainda não perdi a parada, Perobo. Papacu decide. Por que vocês não dividem? Dá pra todo mundo? A ideia até que não é má. Pode ser. Podemos vê-la de perto? É pra já. É exatamente. Por isso que a gente falou que é estações isso, de cara, rádio, né? É, são Kaique, só uma parada. Você tá cortando muito pessoal, velho. Você então tá intercalando todo mundo onde tu tá falando. Opa, tomou esporro. É dos caras que fazem, né? Eles obedecem. É pra já. Eu pago com muito gosto. Eu? É, você. Ah, tá, eu, tá. Desculpa. Você tá se sentindo pressionado, cara? Você quer uma água? Não, eu tô um pouco sono, cara. Desculpa, eu não dormi direito essa noite, já falei. Eu não dormi essa noite, na verdade. Não, mas vamos lá. Foi boa noite, então? Você não tem ideia, cara. Se divertiu, cara. Se deu bem? Pô, depende, como é que tá aí? Ih, caralho. Negócio fechado só. A coisa que dava medo em Silent Hill era a porra daquele radinho. Você tinha um radinho, e ele, quando chiava, quando tinha alguma coisa chegando perto, ele... Chiava. Puta, dava aquela estática. Era foda, por exemplo, você entrar num lugar escuro e você tem, tipo, duas balas e de repente, tipo, você não tá vendo porra nenhuma e o radinho começa a tocar. O radinho quase explodindo e você, puta que pariu, só tem duas 9mm no pente. Isso já eram duas e meia da manhã e assim, como o amigo já falou, não passava nem sinal do Wi-Fi. Se tivesse uma linha, cortava. Primeiro dia. Alguém quer puxar essa? Não, vai você mesmo, cara. Então, tá, tu não é o host? Quem é o host? Tu não é o host, filha da puta? É, não sei, já estão querendo me cortar de host, vai saber. Vamos lá. Agora divirta-se à vontade. Então, assim que o Rafa fizer a tatuagem, gente, a gente disponibiliza a foto no... Lógico, dependendo do lugar que ele tatuar, né? A gente disponibiliza no site Curva de Rio pra vocês acessarem. Sério isso? Vai cair o servidor, cara. Porra, não, tá louco. Matheus, teve um episódio que a capa tinha você de hobby, com o peito peludo, com um chouriço na mão. Não, chouriço, e ninguém disse nada, né? Apesar de todo o elenco cara, estar o servidor caiu esse dia, velho. Apesar de, às vezes, eu não conseguir dormir, porque eu lembro daquela cena e perco o sono, perco o rumo da vida, cara. Você traumatizou a gente com aquela foto. Cara, você perde o rumo da vida. É assustador. Mano, meu rosbife é muito foda, na moral. Já ouviu falar, cara, de trauma já, Matheus? É isso. Exatamente. Não, não vou fazer por isso, mas tudo bem. Beleza. Me leva com você? Não posso, meu amor. Minha missão ainda não está cumprida. Tenho outros pedidos para serem atendidos. Quando minha tarefa terminar, eu volto para te buscar. Juro. Eu espero.